649, decolou 01, onda, chame agora o controle em 119.8, senhor, bom voo. 19.8, obrigado, patroa. Salvador, bom dia, web 6749. Webjet 6749, contato Radar, bom dia, 340. 340, direto da UEL. Mantenha o perfil, tem tráfego na saída. É, obrigado de toda forma, valeu. Do táxi Webjet 5797, 150 a bordo, 3h45, Guarulhos. 150, 345, copiado, web 5797, tem táxi aprovado via PAT, Juliette Alfa, teu ponto de espera pistando 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera 10, web 5797. E a Juliette Alfa, ponto de espera da 10, com 1013, chamar a pronto, 5797. Azul 4177, chame centro Recife, frequência 1251. Centro Recife, 251, Azul 4177. Livre no posição 2, 5898, chame táxi. Fazendo feedback estacionamento na 2, Webjet 5898. Rio Web 5797, próximo, ponte terra, próximo. 797, autorizado a linhar e decolar, pista no zero, vento 080 graus com 04 nós. Ali decola, 5797. Objeto 6749, chame Centro Recife 1251. 25? 1251. Obrigado, bom serviço. Né? 5973, podemos prosseguir para 2000 pés? E o 5973 mantém a descida para 3.000 pés, sob vetor, mantenha presente PRO, limite o localizador. Ciente, manterá presente PRO a 3.000, limitado pelo localizador Rio 5973. Tom 3201, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, PRO 170, limite o localizador. Esquerda 170, limite ao lote, confirme, está autorizado o procedimento? Autorizado interceptar nessa prova. Autorizado Electric Spray, busca 301. Autorização Buena, 2340. Um minuto, seu mestre. Aguardando 508. Desça para 2.000 pés. Para 2.000 pés, Rio 5973. Salvador, 198 até a volta, 5717. Objeto 5808, pronto para a cópia, Goiânia, senhora, tem aprovado o 340. Objeto 5808, autorizado para Sierra Bravo Golf Oscar, nível de voo 340 via Upper Zulu 17 até Foxtrot Romeo Mike, após Upper Whiskey 10 até Bravo Sierra Índia, após Upper Mike 668. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida gole, transição ofito, controle 119.8, aciona 5075, objeto 5808. Autorizado, Goiânia, nível 340, e a rota do plano é o Pesulo 17 até Fox Romeo Mike, após o Pesulo 10 até Bravo Sierra Índia, após o Upper Mike 668 até o destino. A saída Gole, transição ao fim da pista 10, controle 198, tração até 5075, objeto 5808. 5075, protegimento correto, objeto 5808. Chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Vai chamar pronto, 508. Ajuste 10, 13. Obrigado. Rio 5973 para o localizador, curva à direita para o 070. 070 para o localizador, Rio 5973. 5898. 1013, Índia Alfa até o ponto de 10, objeto 5898. 13, 2.000 pés, liberal, 9970. Espera no zero, pronto, WebJet 588. Condições de linha de colagem parada? Afirmo, 598. WebJet 598, autorizado, linha de decolar, pista no zero, vento 0,7 a 0 graus com 0,5 nós. Autorizado, linha de decolar, 1 no zero, WebJet 598. Federal 9970 pro Repositivo Vaduna. Autorizado. Obrigado, Federal. Provisor. Da 3201 estabilizado no LS, embaixada travada. 3201, chame a torre 18-6. 18-6, obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3201 estabilizado no LS, baixar travado. Aproximação e chame torre 198, decimal 6. 18-6, já reduzido, Rio 5-9-7. Obrigado. Torre. Salvador, Rio 5973, no localizer da pista 10. O tráfego avistado, número 2 para pouso, senhor, continua a aproximação. Reporte externo, tem embaixo, travado avistando 5973. 73. Salvador, bom dia, tá 3201, baixado, travado, sinal de leve. 3201, pouso autorizado, pista 10, vento 0704, 049. Livre pouso na 10, da 3201. Rio 5973, frequência 11895. Ciente. Torre Salvador, Rio 5973, aproximação final estabilizada. Rio 5973, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso, continua a aproximação, informe pista livre 5973. 5973. Objeto 5898, decolou Zuno 5, chame controle 198, senhor, bom voo. Obrigado. 5898, decolado. Tô na escuta 2, filhote de papá. Papá, só um minuto. Objeto 5898. Objeto 5898, contato radar, subo 340. 340. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para posição 1-1 do pátio 1. Pronto para ingresso no pátio principal, isso que o papá. Sente. No solo, zona meia, libera direita, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 08, nesta frequência está 3201. vira à direita, táxi Alfa e Juliette pro portão 08 da 3201. 5973, check 3. Vem baixado e checado, Rio 5973. Rio 5973, vento de 07 a 0 graus com 04 nós, ajuste no 013. Tem pouso autorizado, senhor, pista no zero. Ciente, autorizado, pouso, Rio 5973. Juliette Papá, pronto para o ingresso. Papá, aguarde só um minuto. Não aguardo. Rio 5973 no solo aos 18. Libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprisionado Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador 5973. 5973, saída à direita, Alfa Kilo, pátio 5. Pátio 3, já. Whisky Juliette Papá dará passagem ao Airbus da TAM em direção ao portão 8, na retaguarda do mesmo, autorizado seguir até o 11, mantendo escuta constante, aporte ao término, Papá. Sim, senhor. Liberado após a passagem do TAM. Bom dia, Alfa Romeo, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, a ser identificação, desça para 2.000 pés, chegada a malha, ajuste no 03. Aprendeu me identificar, senhora malha 1.003, confirme qual a autorização descida. 2.000 pés. Está 2.000 pés, a senhora malha, Mike Tango Juliette, identificado. Jet 5898, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, Jet 5898. Controle Salvador, voo 9804, centro da hotel. Bom dia. Bom dia, 804, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Para 3.000 pés, no 0 no 3, ou no 804. Localizador Sideral 9970. Sideral 9970, chame a torre 198, decimal 6, correção 1895. 1895, bom dia, Sideral. Corre Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, tráfego avistado, ajuste padrão, continua aproximação, reporte checado, tem correção, checado avistando, 9970. Bom, Marei, Sideral 9970. Objeto 5808 na 03 para o contato. Livre no 3, chame táxi 5808. Vai chamar pronto, 5808. Passou e travou no externo, Sideral 9970. Sideral 9970, pouso autorizado, pista no 0, vento de 070 graus com 02 nós. Livre pouso na 10, Sideral 9970. Controle Salvador, bom dia, Gondo 995, passando 230 para 190, Amboinha. Gondo 995, acione identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 1.000 com 1.013, Gondo 995. Whisky Juliette Papá, rebote finalizado, tem um bom dia. Obrigado, Papá, obrigado, bom dia. Sideral 9970 no Solos 27, libera a pista, próxima interseção à direita, senhor. Táxi aprovado, Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador daquele pátio 9970. Alfa Kilo, pátio 3, Sideral 9970. Para o taxi subjet 508 com 104, 4 horas, alterna Galeão. Alinhado 5808, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera pistola 0, ajuste agora no 0, no 4. Chame pronto para decolagem, ponto de espera 105808. Índia e Alfa, ponto de espera no 0, no 0, no 4, chama pronto, 5808. Oliveira! Oliveira! Salvador, bom dia, Azul Alfa, Azul Golfo. Alfa Zulu Golfo, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa Zulu Golfo está no pátio 3, solicita reboque para o gate de número 01. Presidente Golfo, você utilizou algum Boeing da Sideral ingressando agora no pátio 3? Afirmativo. Presidente Golfo, então após o parqueamento do Sideral, o senhor inicia o reboque chamando o pátio 3 pronto para ingresso do pátio principal Alfa Zulu Golfo. Afirmativo, após o parqueamento do Sideral, iniciar o reboque. Obrigado. Controle, Mike Tango Juliette, aliás. Mike Tango Juliette, chama a torre 198 desse momento.